São 357 estabilizado? Estabilizado, são 357. Também soube, 1895. Salvador, bom dia, está 3597, está no ILS, pista 1-0. 3597, bom dia, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1, 50 graus, 1 no nós. Pouso, pista 1-0, está 3597, ajuste 1-0, 10-0. Afirmo. 3171, fala 3175, 125, decimal 1. 3171, boa. Solo 57, direita, solo 219. Direita, 219, bom dia. Bom dia, TAM 3597, táxi 30 Alpha Juliet, parte 1, portão 06. 06, sim, TAM 3597. Bravador, bom dia. China 6225, centro da hotel. Está no nível 220, unidade de decibel. China 6225. Você para 4 mil pés, o ajuste no 020, vou direto bom, para interceptar a chegada bom. Cliente, 74000, 1020, boa bom, 6225. 99 no meio, autorizando a chegada para o nível de voo 050. Alemanha 225, quando o dispositivo voadora está presente? Mantém o perfil de chegada? Mantém o perfil, né? Oxe, né, 6225 está atingindo 4000, alguma possibilidade de condições visuais de descer para 2000? Para 2000 pés, recorte estabilizado, oxe, né, 6225. Sim, 2000 é estabilizado, né, 6225. Station, é 6225 estabilizado no final da 10. 6225, conversa com a torre, 118, decimal 95. 895, está já. 19, 1625, Tem confirma o vento para o 6225, por favor? 150 graus, 129. Gente, obrigado, meia noite. Solo 25, direita solo 21.9. 21.9, direita, 6.25. Solo, bom dia, Oceania 6.225, livrou a pista. Bom dia, Oceania 6.225, táxi autorizado via Alfa, Juliette, parte 1, portão 02. Alfa, Juliette, parte 1, 02, 62, 62. Zero para Confins, calços fora, segundo repetitivo, 8:57, hora certa, 8:26, mais 3 minutos vai constar o plano no sistema aqui já com autorização. Piloto Delta Zulu 2-1, segundo o plano do objetivo, seria a Roar Elefa. Voo 99 no meia, bom dia, tráfego obstinado autorizado, pouso, pista no 0, vento 1, 50 graus, 10 nós. Autorizado, pouso 10, voo 99 no meia. Bom dia, o TAM 3517-380 Brasília. O Sérgio tem aprovado 360. Copia ou aguarda a coordenação? Copia 360. TAM 3517 autorizado Brasília, nível de voo 360, 360. Aerovia Berzulu 17, após Malba. E segue conforme rota do plano de voo. Decolando pista no zero, mantenha a reta de decolagem até cruzar 2.000 pés ou 3.000 após curva direita. Contra o perfil subida Arbor, Elefa. Controle 120, decimal 8. Torre 1 no 8, decimal 9, 5. Transponder 5447. Ativo. Rota 3517. Está autorizado a decola, mantém o curso até 2.000 ou 3 milhas, sobe na subida Arbor, transição Elefa, subindo para o 360, via Apple Zulu 17. Malga segue a conforme autorização. Transponder 5447, o controle 1208. Atuação 06, chamando o pushback do lento. 3517. 4040, escuta para 4. 4040. Salvador para Confins. Nível de voo autorizado 360. Aerovia Ota Zulu 21. Após o Tigir. E segue conforme o voto do plano de voo. Decolando pista no zero. Mantenha a reta decolagem até cruzar 2.000 pés ou 3 milhas. Após curva pela direita, perfil subida Arbor, Elefa, controle 120, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 9, 5, transponder 5452. Solo 31, direita solo 21 decimal 9. 39, solo 9. 9996, táxi autorizado Alfa, Juliet, pátio no portão 04. Alfa, Juliet, pátio 104, na nave. Fono 093, autorizado a chegar da Avon, desça via para 4 mil pés com ajuste 020. 4 mil, 1.020, 1.020. E o 5973 está para 2.000, cada final de LS da porta de estabilidade. Para 2.000 pés, ajuste 1020, tomará estabilizado o 5973. do estacionamento, TAM 3597 no 62. 27, portão 62, autorizado, time taxa. Giro para o seu estacionamento, TAM 3597. Usar 93 em condições de presente voador e interceptar o localizador? Relaxa. Foi direto do ano com o 93 descendo para 4 mil pés. O ajuste no 020. Confirmando para o Rio 5973, vando Duna. Com 1093. Da presente voador no descendo para 4 mil. Duna 4.093. Controle Gol 093, informando que está fazendo um pequeno desvio esquerdo da rota e evitar uma formação. Essa porta é o final do desvio, Gol 093. 93. Controle Salvador, TAM 3351, sem ter informação Índia. TAM 3351, na sua identificação, isso para o nível 050, chegada bom. 050, chegada bom, TAM 3351. da 3517 com 148 a bordo, 3825 com o Alfério na frente. 348-325 com fins? Afirmo. Táxi autorizado, 2 esquerdas e abate o Índia, ponto espera no zero, mantém a posição, enxeritura, frequência 1-1895, ajuste de altímetro no 020, boa viagem, 35 no 7. 5973 estabilizado na ILS, distante. E o 5973 Turri, 118-9953. Sou Salvador, bom dia, Rio 5973, estabilizado na ILS, distante. 5973, bom dia, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista no zero, vento 1, 50 graus, 109. Autorizado, pouso, pista no zero, Rio 5973. Deu bom apoio no solo e as informações dos passageiros? Pois é, eu já entrei em contato com a companhia e já passei as informações para a companhia de necessidade. As informações que eu tenho aqui, para passar os senhores, o nome da passageira... Jacira Vargas, 67 anos, e a condição médica dela é hipotensão. Então você solicita apoio no solo? Eu solicitei via companhia. Bono 093, isso é para 2000, pede autoridade final ILS, repórter estabilizado. 2000, repórter estabilizado, 093. Salvador, copia o TAN 3351, confere. Copiado, o TAN 3351. Valeu, muito obrigado. Confere, TAN 3153, bom dia, ajuste altímetro 020, Galeão 360, portão número 7, pronto para qual TAN 3153? TAN 3153, aprovado, Galeão, nível de voo 360, 360, via posição Irume, após a P90 857, módulo, restante conforme o ato do plano de voo. Decolando pistão no zero. Mantenha a reta de decolagem sem cruzar 2.000 pés ou 3 milhas. Após curva direita, perfil de subida é Leda e Irume. Controle 1.20.8, 2.18.95 e o transponder 5.4.5.1. Irume, novembro 857, Monsu. Decola da 1-0, mantém o eixo até 2000, após 3 milhas, após curva direita. Saída. Leda. Saiu Leda. 1208, controle 5451 no transponder, até 3153. 5451 no transponder, TAN 353, portão 7, já pronto para chegar em cimento. 5451, reportará posicionamento, TAN 3153. Alô, Rio 5453, pousando a posição. Autorizado, decolar, pistão 0. Gente, decolagem não, 0 na 3, pistão 7. Tomei. Márcia 06 no Pátio 3. Isso, graças a Deus. Signo 7, decolado 48, controle 20.8. 1208, eu tava 75, não sei se bom dia. Tá sempre essa. Controle bom dia, tá 3597, passando 1400 metros. Signo 7, contato radar, para o 360, via saída Arbor. 360, via Arbor, tá 3597. 3351, desça para 2000 pés, reporta estabilizada. Controle Salvador, Federal 9970, informação Índia. Federal 9970, desça para o nível de voo 060, via chegada à Mária. 060, Mária. Confirma para o 3351. Desça para 2000 pés, reporte estabilizado. Ciente, 3351. 2000 pés. Autorizado, chão do táxi 4040.